Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. Ambos peixe e bombeiro estão precisando de muita ajuda. Desculpa. Ajudar o peixe. E ajuda o bombeiro. Ai, eu já gosto. Idiota. Aqui é o Tucano e meu melhor amigo é o Linóleo. Então, essa eu não entendi. Qual era essa? É uma música que eu gosto, que se chama Linóleo. Eu sou de uma época em que as pessoas falavam papel várias vezes, papapá, papapel. Nossa, mãe do céu! Nossa! Essa foi péssima. Aqui é o Guga Mafra e Marvel, I'm talking about Marvel. Caraca, isso? Marvel. O que aconteceu? Eu não sei. É Miger. Nossa, caraca! Isso, eu achava que a música era sobre Capitão Marvel, eu adorava essa música. Marvel, cara, impossível. Caralho, isso é errado em tantos níveis. Marvel. Pois... Aqui é a portuguesa, fui convidada pro Martel de Suruba. Não podia, Zagal foi no meu lugar. Caraca! Já tá assim. É isso aí. Aqui é o Zagal. Muito bem, nerds, estamos aqui para tentar lembrar. Que música é essa? Pra contar histórias das nossas vidas relacionadas à música e lembrar daquelas letras que a gente entendia errado. Tudo relacionado. As pessoas gostam de música. A gente devia ter mais música no Nerdcast. Uma coisa legal. Tem música em todo o Nerdcast. É, por ser... E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zaca, vamos para mais uma semana de e-mails. É Canelada da Zona Nerdcast! Muito bem, Zaca. Hoje é a primeira sexta-feira do mês e, como toda primeira sexta-feira do mês, nós lançamos também o Nerdcast Extra, o Nerd Tech, Azaghal! Todo mês, Nerdcast especial sobre tecnologia trazido a nós pela Lura Cursos Online de Tecnologia, óbvio, né? Nerdcast de tecnologia, não vamos fazer Nerdcast de culinária. Poderiam fazer. Por que não? Mas olha só, a Lura não cansa de participar do Jovem Nerd. Bateram um outro número. Mais de 10 mil mensagens trocadas no fórum com participação de professores, moderadores e alunos, rapaz. Pessoal de tecnologia gosta de falar, gosta de conversar, gosta de ajudar. Eu acho maneiro isso. Comunidade Tech é legal. E hoje, Azaghal, no episódio número 9 do Nerd Tech, a gente vai conversar com o Paulo Silveira, com o Sérgio Lopes da Lura sobre as coisas que irritam em website. Sabe qual é? Aquelas paradas que dizem, que ódio, esse website... Então, na verdade, é uma desculpa pra gente dar dicas de usabilidade pra tentar resolver alguns desses problemas, que é o nosso querido UX, Azaghal. Que significa? Ux. Ux. User Experience. Exatamente. Apresentou o mês de novembro, que tem o dia do designer, Azaghal. Olha aí. É de design. Parabéns a todos nós designers, rapaz. E olha só. Por que todos nós designers? Eu sou designer. Onde você tem seu diploma? Eu tenho diploma. Não. Eu me formei. Não. Se o papel está na minha casa, é uma outra onde coisa. Onde está esse papel? Ele está em algum lugar do limbo. Mas eu me formei, eu não sou maluco. Parabéns pra vocês, todos vocês designers. Eu sou designer, me formei. Você não Ninguém tem papel. Ninguém tira isso de mim. Ninguém Cadê a filmagem? Papel. Cadê a filmagem? Eu tenho foto de chapéu minha quadrado pra cima. Eu tenho dia da minha formatura, rapaz. Foto. Cadê a foto? Não, tá aqui, mas... Cadê a foto pro cara ver no aplicativo do Jovem Nerd? Ah, não vou catar essa foto. Cara, tá no lixão junto com o diploma. Não. Olha só, vamos lá. Olha só, aí obviamente a Lura... Ninguém tira isso de você? Não tirou. A universidade tirou. Pegou seu diploma, jogou no lixo. Olha só, você sabe que eles sempre têm cursos novos e agora eles têm uma carreira nova dedicada a User Experience que passa desde os princípios de personas e prototipação até técnicas como Crazy Eights, não o Crazy 88s, o Crazy 8s e as leis de Nielsen, rapaz. Tem curso de React, de Angular JS 2, os cursos de iPhone e iPad foram atualizados para Swift 3, atenção, muito importante. Também tem tipografia para a web. Steve Jobs fica feliz com esse curso. É muita coisa. Lembrando que se você for em alura.com.br, você que é ouvinte do Nerdcast e do Nerdtech, vai lá em alura.com.br/promoção/nerd e você ganha 10% de desconto nos planos de estudos anuais. Vai lá conhecer que vale muito a pena, rapaz. E acabamos de falar dos super lançamentos Marvel da Nerd Store, rapaz! 3 camisetas especiais licenciadas e exclusivas Marvel Comics. Ó, na Nerd Store, rapaz! Começando com camiseta Demolidor Faces. Que são as personas diferentes do Matt Murdock se tornando Demolidor, né? Ele de advogado, advogado, vigilante. Ele de vigilante de preto, né? E depois de Demolidor super-herói mesmo. O demônio de Hell's Kitchen. E temos também a Demolidor Senses, que mostra um raio-x das veias do sistema circulatório do Matt Murdock. Muito maneiro. Uma forma de você tentar representar os sentidos aguçados dele, que consegue detectar os batimentos cardíacos. Muito, cara, muito maneiro essa camiseta. Você tá vendo isso tudo no aplicativo, né? Tá lá. Você tá olhando, por favor. Olha, você não tem aplicativo, aplica. Aplica o aplicativo. E olha só, o último lançamento, camiseta Luke Cage Hero for Hire, rapaz! Agora que a galera tá mega empolgada com o Luke Cage na Netflix, cara. O Power Man, muito maneiro, camiseta do herói do Harlem. Camisetas Marvel licenciadas oficiais na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. Vai lá, rapaz! E se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 20 minutos e ouve com carinho que esse programa deu trabalho. Se você tiver aplicativo, você aperta o botão aí que você pula caso você queira. Mas eu ficaria se fosse você. Acontecem coisas legais aqui na leitura de e-mail. Muita gente fica. A maioria, na verdade, fica. É um papo legal que a gente tem. É uma conversa mais informal. Sim. Um momento de feedback do público. Exato. Quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana. Xanamba, Carlinhos Fadiga, que está sempre querendo evitar. Nossa. O nome dele podia ser Jaiminho. Jaiminho Fadiga. André Dantas, Rubenita Soares, Fábio Silva Dias, Jansen Rodrigo, Jean Rodrigo Ferreira, David Gabriel, Edivaldo Gotardo, Wesley Barbosa, Anderson Barros, José Roberto Pereira, Paulo Alanis, William Watercamper, Diogo Monteiro, Brenan Pereira, Leonardo Oda Martins, Paulo Henrique de Albuquerque, Aika Sampaio, Eduardo Soares Alves e Joyce de Oliveira. Muito obrigado, uma galera do Sangue essa semana. Obrigado, galera. Vocês salvam vidas. E essas vidas, meio que a gente não conheça, cara, são salvas por vocês. São salvas. É muito abstrato. Se vai fazer diferença ou não... Talvez você tá salvando a vida que não vale ser salvo. Um babaca, né? É. Não, vamos saber? Você não pode escolher, olha. Vou, não pode escolher. Faça bom uso do meu sangue. Não. Só entregue para aquele que tiver merecimento. Não. Seria maneiro se a gente pudesse fazer isso. Não, mas não pode. Não pode. Você, mas você tá entregando seu sangue pra um filho da puta. Pois é, mas... Seu coração. A gente já falou sobre isso aqui, esse dilema moral. Sim, mas... Mas e aí, você pode estar acertando. É uma roleta russa. Mas... Doação vale... uma roleta russa. Mas vale a pena. Vale a pena doar. Talvez você possa sempre... dar sangue e vida pra uma pessoa que seja um maníaco, alguma coisa assim. Para com isso, cara. Isso não ajuda a campanha. Mas ajuda porque a pessoa para refletir. Tá bom. Talvez tá bom. Ela salve um herói. Exatamente. Que vai pegar esse maníaco. Exato. Que outra pessoa doa sangue. Oito... Por exemplo, o Paulo Alanis pode ter doado sangue e esse sangue foi pra um cara maníaco. Mas William Watercamper pode ter doado sangue e o sangue ter ido pra um cara que vai impedir uma luta. pensamento, linha de raciocínio bizarro. Cabo solidário, o cabelo não vai salvar a vida, mas vai ajudar bastante a vida de quem usar cabelo. Exato. Temos a Natasha Mesacapo, a Ana Carolina Guarnieri, o César da Rosa, a Bruna Marcela, é uma só? Bruna Marcela, não são duas pessoas? O Paulo Miguel Ferrari, a Janaína Mota e a Aika Sampaio Albino, que doou sangue do e cabelo. Deu um combo. Olha, combo! Ganhou o combo, rapaz. Muito obrigado a todos vocês que doam órgão, sangue, cabelos, medula, essas coisas todas. Exatamente, valeu. Ajudam, galera, as pessoas, mesmo às vezes elas não merecem. Não, para com isso. Mas tem gente que merece. Tem gente que merece. Tem gente que merece. Gente, é nessa pessoa que tem que focar. Se você parar a pensar no mundo, tem muito mais gente que merece. Tem muito mais gente que merece. Mas você pode acabar acertando alguém que não merece. Mas tá aí bom, não é a culpa. Tá, aí você não tem o que fazer. Se você não tem o que fazer, você já sabe. Foda-se. Doa o sangue, vai dar tudo certo. Arte dos fãs, muitas artes dos fãs. Temos um Ozob muito maneiro pelo Luiz Felipe Marques. O Kidriax, personagem de A Lenda de Rolf Gunnar, muito maneiro, pelo André Nakashima. Mandou bem, cara. Temos também o Pumpkin Jack-O-Lantern, quando você faz a carinha de Halloween, na abóbora. Ele fez o Jack-O-Lantern do Ozob, cara. Muito maneiro. Temos também, o André De Santo mandou aqui um gráfico do Azaghal, várias emoções do Azaghal, feliz, triste, zangado. É bem isso. É bem isso mesmo. Tô mal. E tem a Jovem Nerd Azaghal The Sims pro Matheus Silva, olha aí que beleza. Somos jovens. As faces de Ozob pro Felipe Melo, muito maneiro, muito expressivo. Muito obrigado a todos os nerds que mandam as suas artes toda semana. Veja aí no post que tem muito mais da galera veja que mandou. Veja no post, veja no app, veja no site mobile, veja em todos os lugares, de impressão de você veja. Tá. Fernando Renan, 27 anos, técnico de operações aeroportuárias, São Bernardo do Campo. Esse é o lugar pra ser técnico de operações da aeroportuária. Sim. Trabalho no centro de controle de um dos maiores aeroportos do Hemisfério Sul. Tá, pare de comer, cara. Eu não jantei, cara. Pariu. Isso aqui é um momento, isso aqui não é um programa, isso aqui é um hiato entre a apresentação e o programa. Tá bom. É um momento de feedback. Tá, um programa mais íntimo. Como mais longe do microfone. Um momento mais íntimo, tá bom, entre nós e o público. Tá, o momento que a gente lê os feedback. Tá, então, bom. Por que a gente não pode... Não posso ser eu mesmo. Por que não posso ser eu? Tu incomoda a pessoa com essa mastigação. Você incomoda? Não, mas fica no microfone, porra. Incomoda? Claro que incomoda, caralho. Vamos lá. E trabalho no centro de controle dos maiores aeroportos. Tá bom. Trabalho no centro de controle de um dos maiores aeroportos do Hemisfério Sul, localizado em Guarulhos, e não direi o nome por questões contratuais, ok. Sendo assim, responderei alguns dos porquês aeroportuários levantados durante o cast. Ó. Todo aeroporto possui posições. Que pariu, cara. É demais. Todo aeroporto possui posições em finger e posições remotas, que ocorrem em diversos fatores que contribuem para a chegada do voo remoto, ou seja, no meio da pista. Sendo que a sua maior recorrência, a saturação dos fingers em horário de pico, manutenções programadas normalmente de madrugada e não programadas por solicitação da companhia aérea, ou por questões de staff ou economia de reboque, ao invés de pagar o trator para levar a aeronave para estadia na remota, ela já manda direto para lá. Já estaciona no avião onde ele vai dormir, sacou? Entendi. Porque o avião não pode dormir no finger. Vai dormir na rua. Bunda de fora. É. Agora, sobre aeronaves que param em finger e não acoplam, são dois principais motivos. Um, a quebra do finger no momento da chegada, não sendo viável a alteração de posição da aeronave. Ou uma gambiarra rara de acontecer, que consiste em colocar uma aeronave em um terminal que ela não deveria operar. Ou seja, doméstica em posição internacional e vice-versa. Sendo que a acoplagem contaminaria o passageiro do respectivo terminal. A segurança, entendeu? Não pode jogar você dentro do desembarque internacional se você tá fazendo doméstico, por exemplo. Então ele tem que te jogar no ônibus. E o ônibus vai te jogar pro desembarque doméstico, sacou? Aí o cara fez uma gambiarra, tá, tinha um espaço livre lá, ele entrou, só que ele não pode meter você no finger. Isso que aconteceu. Porque senão você vai cair na imigração, na aduana, essas coisas. E aí ele tem que te meter num ônibus pra você ir pro lugar certo, sacou? Uma vez eu saltei, parei no Galeão, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, só que eu estava vindo de um voo local. e eu tive que fazer imigração. Eu não tive. Então alguém fez merda, porque ele falou me que jogaram, negro não pode fazer isso. Me jogaram dentro da parede internacional mesmo. Cara, não. É. Mas você tá fazendo... Eu tinha chegado de voo internacional e me fizeram fazer isso de novo. Fiquei putaço. Não, mas não é por isso. É porque o voo que você pegou de São Paulo pro Rio era um voo internacional também. Entendeu? Sei que eu passei duas vezes pela alfândega. Parabéns. Foi um terror duplo. Terror dobrado, mano. Bom, já o embarque da econômica passar pela business ocorre por um misto entre a configuração da aeronave, a parte da frente sempre é mais silenciosa, e a possibilidade da acoplagem do finger ocorrer apenas na primeira porta, fazendo com que nós passemos por um mundo melhor antes de nos acomodar e ao mesmo tempo incomodar quem pagou por um pouco mais de conforto. Ah, é porque quem vai na business entra primeiro e aí vê a ralé passando... Não entendo porque quem vai na business vai primeiro. Devia ser o contrário. Aquele negócio de embarcar primeiro quem tá por último, né? Não é só isso, porque na business vai pouca gente. Sim. Na classe animal, vai uma cabeçada. Sim. Na business vai, sei lá, o quê? 30 pessoas? Talvez até menos. Qual é o problema do embarque? O real problema do embarque? Você embarca na animal e você tá voltando do exterior, você normalmente tá carregando muito mais bagagem que você deveria. Essa é a verdade. E aí, não tem espaço pra todo mundo botar suas bagagens. Uhum. Nos compartimentos acima. Uhum. E aí, você quer embarcar antes e vira aquele tumulto justamente que você quer entrar no avião e guardar suas coisas antes dos outros e você não quer que a comissária vire. Senhora, nós temos que estar despachando sua bagagem porque não cabe. E a sua mala não cabe embaixo do bolo da frente, esses desesperos. É. Isso não acontece na business. Não. Porque eles têm muito mais espaço pra guardar as tranqueiras deles. Sim. E quem tá viajando de business, normalmente não traz tanta tranqueira. Sim. A não ser quem tá ganhando a business como a gente ganhou algumas vezes. A gente ocupa aquele espaço todo lá em cima. Mas é isso. Mas uma coisa, cara, eu não consigo conceber que alguém pague business mesmo. Alguém fala assim, pagar, eu vou pagar. Pau. Pagar. Tal. 25 pimba. Pau. É. Não é dá. Muito caro. É muita grana. A gente foi fazer o job agora pra NetGeo. Uhum. E aí a gente tinha que ir pra Nova York. E parte do budget, do orçamento, era incluía o valor das passagens, né? A produção. A gente ia comprar as passagens do hotel e tal. Aí eu falei assim, vamos ver uma businessinha, né? É. Ah, caralho, impossível. 15 anos de internet, a gente tá merecendo, né? Impossível. A gente pega uma parte do dinheiro da produção e investe, né, no nosso conforto, no nosso... Né? Por que não? Não dava. Caraca, é impossível. É muita grana. Impossível. Eu acho que só viagem de business, alguém que a empresa tá pagando, sim, ou você conseguiu uma milhagem, cara. Um upgrade de milhagem. Caraca, é muito caro, cara. É 5 vezes o preço da passagem. É muito caro, é. Não 5, 6 vezes. Você, assim, ah, beleza, vamos foder uma noite, mas eu vou... Senão é irreal, cara. Eu vou na econômica e me fodo, mas eu viajo, porque senão não dá pra viajar, cara. É muito caro, mas é maravilhoso. É maravilhoso, por isso que é caro. Guilherme Vieira, 22 anos, físico, Niterói, Rio de Janeiro. Olha aí. Olá, Nerd, venho em defesa da mediocra... Venho em defesa da mediocra... Nem consigo ler. Veio em defesa da mediocrização da gramática no último Nerdcast. É verdade que nossa língua é complexa demais, mas já foi pior. Um dia, Niterói já foi escrita Niterói. N-I-C-T-H-E-R-O-Y. Niterói. Caraca. Provando que dá pra simplificar. É verdade. Considerando o bom senso dos gramáticos em normatizar a linguagem de acordo com o uso da evolução, para termos uma mudança, precisamos ser a mudança. E assim começar a escrever toscamente na internet. Chave com X, hambúrguer sem H, casa com Z. E se pegar, a gramática obedecerá a norma com o tempo. Pode pegar mesmo. Porque isso, as coisas vão mudando assim. Caramba, pega e aí muda. Eu falo isso tudo, mas eu li agora a chave com X, hambúrguer sem H, fiquei muito agredido. Sim, é agressivo. Mas não vamos cuspir nos emoticons. A matemática, com seus trocentos símbolos, está muito mais próxima de uma linguagem de emoticon do que escrita padrão. A matemática nada mais é do que uma linguagem ultra simplificada do que poderia ser escrita em frases 30 vezes maiores. Sim, verdade. Ou vocês preferem escrever 2 mais 2 é igual a 4. É verdade, mas é uma linguagem gráfica simplificada. Número 2... O símbolo mais, número 2, dois traços, número 4. Muito, muito melhor que escrever isso por extenso. Ou então fatorial, 3 fatorial, você bota 3 e um ponto de exclamação. Olha é aí. É bem mais fácil. Eu acho que eu não fui nessa aula. Fatorial, cara? Pô. Realmente não lembro. Acredito que o importante na linguagem é a ideia. Se eu gostar banana, já... Não, calma. Já passa a ideia, porque... conjugamos o verbo ali. Afinal, fica pra pensar. Não, fica ele, a frase é eu gostar banana. Eu gostar banana. Mas você parece um imbecil falando. Nossa, é uma coisa... Tá querendo... entendi o que quer dizer. É estranho, mas... Sei lá, daqui a duas gerações pode ser normal. Tem gente que já fala assim. Eu gostar banana. Então, aí que vai se consolidar. Que é o perigo. O negócio é lembrar de músicas e lembrar de histórias. Você se lembra quando, acho que lá pela década de 80, início de 90, quando tinha uma marca de cigarro, que eu não vou falar o nome da marca, aonde todo mundo era extremamente saudável, bonito, lindo. Esportista. Esportista, corria uma maratona, acabava e puxava. O sucesso! Era o sucesso. A marca da Califórnia. Era. Era muito doido, né, mano? Tinha música maneiríssima. As músicas eram boas. É, as músicas eram foda. Antes disso, antes da galera ser muito atleta, eu acho que na verdade eles intercalavam. Ou o cara era muito atleta, ou a mulher muito atleta, ou então o cara era ultra macho, vaqueiro, cowboy, lembra? Não, aí é outra marca. Aí já é outra. Não. Legal, ó, nessa dos atletas, dos atletas fumantes, tinha uma música que é muito maneira, velho, que era Breaking All the Rules, do Peter Frampton. Puta música. Okay. Aquela... Nada no man, tá esquentando. Não, essa é... Tá louco, velho? Não, qual é essa? Essa é do live, é isso aí. Caraca, eu joguei um shuriken de sonrisal num cara do live. Por quê? What? Ele tava no Hollywood Rock. Ah, olha aí, falou. Não, era um festival, não tô falando de cigarro. E aí eles estavam tocando e eu queria ver Sepultura, que vinha depois. Caralho. E aí eles estão distribuindo sonrisal. Sonrisal. Aquele efervescente. Mas é aquele papelzinho, né? É, papel alumínio. Sei. Aí eu dobrei pra ficar com pontinhas de shuriken e pulei e joguei, acertei no cara. Acertou no cara? Acertei, claro. Que filha da mãe. Eu era um rebelde. Gente, a única música que eu lembro dos esportistas fumantes era aquela Forever Young, não tinha aquela? Tinha essa? Forever Young. Forever. Nossa, mando, você vai ser mesmo. Vai, você vai morrer jovem. Vai ser. James Dean, Forever Young. O James Dean fumava? Ah, fumava, pô. Todas as fotos do James Dean ele tá fumando. Tinha a versão WhatsApp dessa música na época, né? WhatsApp? Qual era? Essas musiquinhas traduzidas. Toca essa música. Como é que era? Qual era? Foi ela e Van. Nossa. Não, olha. Jesus, hein? Você tá falando sério? Sério? Não tá falando sério. Essas propagandas eram realmente muito maneiras, né? O cara escalava o Everest na unha de camiseta. Pois é, mano. Aí chegava lá em cima, puxava um maço que não tava amassado. Não. Dava uma talagada. Naqueles dentes branco. Ah, é, naquele detalhe dentinho. É o seguinte, não tava amassado, mas ele estava discretamente rasgadinho, abertinho, só naquela pontinha. Aí ele batia assim com o dedinho, pá, batia, tá. Né? Ai, com... subia. Aí saía só um, assim, pá. Só um. Na verdade, se o cara batesse aqui no jeito que tava rasgado, ia cair metade do pacote no chão. Ia começar a tremer de crise de abstinência, ia ficar desesperado. Ia tremer de frio, ele tava no Everest, cara. É. No Everest, cara. Como é que o cara acendia o fogo, né, cara? Porque no Everest não tinha praticamente oxigênio pra ele respirar. O cara tira a luva, ele quer, a mão congela, vai congelar o cigarro do cigarro. Pois é. A mão do cara vira um cinzeiro, ele pode apagar o cigarro na mão que não tem problema nenhum. Esse aí era o verdadeiro Forever Young, que ele ia ficar congeladinho ali inteiro, do jeito que tava. Tá lá segurando até hoje. O cigarrinho, né? Tá lá até hoje mesmo. Tá novinho. Eu tenho uma coletânea em CD aqui chamada Hollywood Hits e tem. Olha! Todo... Esse entregou, quem é? Não, é CD, não é cigarro. Não. LP, certeza, LP. É. Não, é o CD, eu tenho dois CDs e tem todas as músicas. Eram maneiríssimas as músicas, né? É, são as melhores músicas. Gente, tinha um evento tipo Rock in Rio dos caras. O Rock, onde eu alvejei o cara do live. Mas é. E onde a portuguesa perdeu o par de tênis, né? Perdi. É. Eu fui na arquibancada, sentei com os pezinhos. Sabe quando você fica na ponta da arquibancada? Aqui embaixo. baixo já é o povão? Aí sentei lá toda meninona com os pezinhos pra baixo, daqui a pouquinho passou um malandro e arrancou meus tênis. Botei descalça pisando no xixi dos outros. Ai, tá nojento. Caraca, que olha. Aquela moda do tênis sem cadarço, sabe qual é? O cara tirou fácil do meu pé. Deu um pulo assim? Fluf. Ah, tava no ombro de outro cara, sabe? Aí tirou na facilidade. E todo mundo fazendo. Faz tênis da galera. Porra. E o cara sumiu no meio da multidão em um segundo. Se fosse o Fred de Coturno, ninguém tirava. Não tirava. Coturno, calça cargo, entrando no avião, né? Exatamente. Cabeça raspada e barbão. Tá que hora que ele deve ter usado o tênis pra jogar no cara do live. É. Deve ter mesmo. Pablo, qual é a música, Pablo? Eu já taquei duas coisas no palco. Uma foi um tênis mesmo, mas não foi... Não era o seu, né? Devia ser o meu. Fui eu. Caraca, já pensou? Fui eu que roubei o tênis da portuguesa. Caraca, isso é uma revelação fantástica. Com certeza o cara pegou só pra tacar no palco. Não, no show do NoFX, na época era tradição você jogar o tênis no... Tanto que ele tem um álbum que chama So Long and Thank for Our Shoes. Aí eu tava acabando o show, eu taquei o meu tênis já tava destruído mesmo, fiquei de meia no tênis, no show, ó. Caraca, cara, que maluquice. Eu taquei um pacote de salgadinho no Space Hog, Close Up Planet de 96. Caraca, a gente tá muito velho, né? Gente... Tudo que a gente fala aqui é de 1992. É. Ninguém tomou mais tralha na cara do que o Carlinhos Brown, né? Caraca, aquilo foi lindo, né? Eu estava lá também e eu ajudei. Eu queria ver o Guns N' Roses. Se eu soubesse que seria aquela merda... Me acerta, eu tenho o corpo fechado! Tomou garrafada de tudo que é lado. Ele falou, ele tava cantando aquela que bebeu água, tá com... Aí ele, pode estar... Quando ele começou a tocar a música, voou garrafa nele. Mas aí ele, pode tacar mesmo, cara. Quando ele falou, pode tacar mesmo. Foi um tsunami de garrafa. Cara, não sei de onde o nego tá tirando tanta garrafa. Porque todas as garrafas... Do chão. Do ambiente pararam em cima do palco. O nego pegou os catadores de garrafa, arrancou o saco e começou a jogar as garrafas. Agora, teve um cara que eu vi tomar mais coisa do que o Carlinhos Brown. O Rob Rosa do Menudo. Rob Rosa. Por que você viu ele, né? Pra começar. Eu não quero nem saber, né? Onde é que você tava vendo o Rob Rosa? Não, eu vou explicar pra você e ainda vou jogar na tua cara, Zagal. Olha só, quanta mágoa. Eu vi o Rob Rosa porque eu fui ver o show do Faith No More no Maracanãzinho e você não foi. Olha. E quem abriu foi o Rob Rosa? Puta merda. Mas ele não era mais do Menudo, ele tinha uma banda. Né? Ah, chamava Maggie's Dream. Isso. Só que ele era o Rob Rosa, né? Aí ele começou a cantar, ele ainda tentou botar a camisa do Flamengo pra ver se ganhava o público. Não, ele piorou. Não sei da onde tiraram um compensado, velho. Que foi girando, igual uma shuriken gigante, ele foi girando assim, ó. Igual no peito dele. Isso deve ter gravado em algum lugar. Caraca, maluco. Gente, eu gostava do Rob Rosa quando era nova. É claro que você gostava. Ah, que horror, né? Eu era uma adolescente. Não se reprima. Eu não me reprimia. Eu gostava mesmo. Sabe por que eu não gostava do Menudo? Porque você não podia ser um Menudo. Porque antes do Menudo tinha o Michael Jackson. E o Michael Jackson era o rei. E todo mundo só gostava do Michael Jackson. Quando chegou o Menudo, a galera esqueceu o Michael Jackson. Não, nunca. Sim. Nunca esqueceu o Michael Jackson. Não, calma. O Michael Jackson é perene, porque ele é grande de verdade, tá? Então, até hoje, ele é o Michael Jackson. O Menudo é só o Menudo. Mas na época... Foi muita febre. As menininhas esqueceram o Michael Jackson e só pensavam no Menudo. O Menudo era tudo na vida. Não, o Michael Jackson era pela música. E os Menudos, eu não sei pelo que era. Era só... O Michael Jackson não era só pela música. Ele tinha dança também, que era... Não, era, nossa. Mas ele não tinha o sex appeal dos Menudos. Mas esse cara aqui de garotos não tinha, eles eram horrorosos. Não, mas eu não sei porquê. É o palco, a magia negra do palco. E tem a versão brasileira do Menudo, que é o polegar, né? É, exatamente. Tinha dominó também, né? Eu lembro que um daqueles programas de música que tinham na TV, que passava clipe, na Bandeirantes, fez uma votação, você votava pelo telefone. Clipe era o nome. Não, Clipe era da Globo. Era um da Bandeirantes, fez uma votação, Menudo e Michael Jackson, e você ligava pelo telefone pra votar. Uhum. E o Menudo ganhando disparado. Cara, velho, foi um dia muito triste isso. Era febre, pois é. Pois era febre, onde denota doença. Tinha que tomar algum remédio. os menudos lançaram essa parada de boy band. Tem até não, hoje. Não, não. Mais claro um motivo não. Pra gente ter raiva deles. Aqui foi o Beatles, foi boy band? Claro que sim. Não, gente. Não, para com isso, cara. O Beatles, caraca, o Beatles não era a mesma, não era a mesma coisa que menudo? É a mesma merda. Não, não, a mesma merda que menudo. Os Beatles eram bons, gente. Não, não. A mesma merda. Não, olha só. Cala a boca. Caralho, sério. Eu vou desligar. Não, vou desligar. Tô saindo. Olha só, peraí. Presta ouvir. Por que você gosta dos Beatles? Olha só, os Beatles. A diferença é que os Beatles eram gênios. Eles eram gênios. Exato. Eles não podem ser boy band. Você fala que é igual ao menudo. Não, caralho. Não falei. Olha, você está botando palavras na minha boca. Olha só. Léo, repete aqui. Ele falou. Caraca, o Beatles não era a mesma... Ah, não era a mesma coisa que menudo. É a mesma merda. Os Beatles são gênios da música. Não. Se os Beatles são gênios, o que que o Beethoven é? Os Beatles também é um gênio. Peraí, Beethoven é música clássica. Não, olha só, presta atenção. Existem níveis de gênios. Pra começar, que a gente tá comparando Beatle e menudo. Menudo nem música é. Presta atenção, então, olha só. Menudo é só pra gente. Como? Cantar. O Tucano fala. Sem parar. Olha, você lembrou mais que eu. Presta atenção. Desce. Ai. Como eu quiser. Olha aí. Matar que tá, hein? Não se reprima. Tinha um sotaque bizarro. Tinha um sotaque asqueroso. O Tucano falou aí que o Michael Jackson é perene e tem muito maior o valor musical, cultural. Os Beatles têm esse mesmo valor, essa mesma grandiosidade. Ah, o Jackson 5 também era boy band. Só que, presta atenção, quando eles começaram, eles cantavam músicas de adolescente. I Wanna Hold Your Hand. Adoro. Ok. Só que eles tocavam. Eles eram músicos. Eles eram música, exatamente. Mas tá bom, porque tinha uma histeria coletiva? Então, tinha histeria. Não tem culpa disso. Então. E é por isso é boy band. Cara, boy band não são músicos. Não é boy band são os garotos whatever. É óbvio que não é a mesma coisa. Que são contratados. Os caras selecionam, tipo um American Idol, sabe? Eu sei, não é a mesma coisa. Eles selecionam os caras. Eu sei que não é. Pra montar uma banda fake que ninguém sabe cantar, nem tocar, nem porra nenhuma. Pronto, não. É boy band. Nesse sentido, você tá certo. Mas é o que eu tô falando. Locomia é boy band. Locomia, boy band. Locomia. Eu tô querendo falar só do fenômeno de locomia popularidade. Locomia é mais gay band, né? Do que boy band. Toda boy band é gay band também. Caralho. Locomia, eu me lembro de uma bebida desgraçada. Locomia, que debora. Locomia, que debora. Locomia. Locomia, que debora. Locomia. Caralho. Vocês viveram em outra década, diferente da minha. Não, Fred, é a mesma década desgraçada. É a mesma década desgraçada. Eu não vi essa porra, não. Não sei se vocês estão falando, não. Eu não sei realmente como que a gente conheceu Locomia. É uma parada muito... Ah, eram esses clipes, gente. Passava os clipes. O Gugu pôs uma grana no Locomia e trouxe eles pra cá. Era um sério? Investimento. O Invenudo foi investimento do Gugu. Total. Menudo. Eles cantam em espanhol, cinco garotos. Ah, deu certo. Vamos trazer mais. Vamos trazer mais. Tem espanhol. Mais alguma boy band que canta espanhol? De... Tem que ter escalation. Então vamos trazer um com leques. Tinha uma outra boy band que era Tremendo, que era da Argentina. Nossa, esse eu não lembro. Esse eu não lembro também, não. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Todos batendo palmas. Isso é tremendo. Agora caraca, vocês estão malucos. Mas o Tucano, ele, pelo jeito, devia ter topete, usar calça apertada. Deve ter caído nessa década de aquela, cabeça, aquela né? Aquela faixa, mesmo? Faixinha na testa, né? Porra, é. O cara que sabe tudo, meu. O cara canta todas as musiquinhas. Ele tá cantando alguma coisa lá no fundo da minha mente, tá arranhando a parede, assim, pra fugir, entendeu? Ah, Fred, mas tu também era um garotinho boy band com esse cabelão comprido aí que tu tinha. Tu era, Fred. Não vem com essa conversinha, não. Tu também lembra? Só que você não tem esse desprendimento moral. Moral e cívico, social, né? Social, de falar, que revelar que você conhece essas músicas. Não. Todo mundo conhece. É, tá querendo pagar de cult aí, de filósofo. Tu pode não lembrar, porque você tomou muito uísque, mas você conhece, muito honesto, muito professor. Volto a dizer, esses ritmos aí que vocês estão falando, realmente, lá longe eu lembro alguma coisa, mas eu não me lembro. Cara, porra, é tremendo. Eu nunca ia me lembrar que existia uma banda... Pelo amor de Deus, você não assistia Domingo Legal? Sabe o que acontece? Não, banheira do Gugu? Eu nunca assisti. Antes nunca, da banheira do Gugu, os caras ficavam cantando ali. Era noite, porque a banheira do Gugu era de dia. E tu ficava esperando... A banheira do Gugu, cara. Que eu sei. Tá aí uma música que não sai da cabeça de nenhum de nós, né, homem, né? Uma. Nossa, mano do céu. Nossa, mano. Era meu despertador de todo domingo. Pô, mas era noite? Acordava e não levantava. É meio dia. Era meio dia. Meio dia, cara, olha isso. Meio dia, jantar de aquela macarronada na família, a família tá tradicional brasileira. Quando toca essa música, automaticamente, qual é a primeira imagem que vem à cabeça de vocês? Ué, gente, as mulheres de pintura. Eu lembro de sabonete. Dá vontade de tomar banho? Dá vontade de tomar banho. Gente. Banho demorado. As mulheres já chegavam com os biquínis tortos, né? Porque já tinha que chegar no peito de fora. Masturbando, né? Pablo, qual é a música, Pablo? Mas o Fred diz que não conhece essas músicas de boy band. Ele conhece. Conhece. Só que ele é essa pessoa, hoje em dia, amargurada. Mas existia um Fred feliz. Claro, um Fred ingênuo. Fred um pequeno cabelo Fred, grande. Cabeludo. Puro, né? Puro, cabeludo. E esse pequeno Fred que tá enterrado em cima desse Fred amargurado, tá cantando agora, não se reprima. É o fundo da alma do Fred. Você desrespeitou o senhor K agora, não fala mais senhor K. Caminhando sem destino. Caminhando olha isso, olha, ele sabe todas, cara. Caraca, eu lembro dessa. Qual que é, de quem é essa, gente? Menudo. Do Menudo? Ah, nossa, não lembro. Fala a verdade, Tucano. Fala a verdade. Você tem a pastinha aí no seu celular, música Menudo. Fala a verdade. Você tem os álbuns do Menudo, você comprou na iTunes Store. Eu não duvido, eu odiava. Do Menudo até hoje, eu não duvido. Eu odiava o Menudo, odiava com força eu odiava. Você odiava, quer dizer, agora você aceita. E tem uma parada que, assim, a gente tinha uns brinquedos, assim, tipo uns bichinhos de zoológico, e eu montava um zoológico. Aí vinha meu irmão, que era, ele é 5 anos mais novo que eu, então ele era bem pequeno, e ele gostava de Menudo. E ele queria brincar comigo, eu falei assim, não, nesse zoológico só entra quem não gosta de Menudo. Aí ele foi falar pra minha mãe que ele não gostava mais de Menudo. E por quê? Porque o meu irmão falou que no zoológico dele só entra quem não gosta. Aí tomei um esporro violento, que eu não podia forçar meu irmão a não gostar de Menudo só porque eu odiava. E aí você foi obrigado a ouvir todos os discos. E aí você se apaixonou pelo grupo. Sempre foi fã. Foi nessa... Eu entendo isso aí do Tucano porque nessa época, nos anos 80, assim, eu lembro até hoje de todas as músicas dessa época. É a época da sua vida que você é um inútil completo e você pode ouvir música o dia inteiro, é isso. É verdade, é por isso que a gente lembra de tudo. Mas você não esquece, cara. Isso fica ocupando um espaço no seu cérebro que, sei lá, podia ser muito melhor pra outras coisas. Porque quando você é adolescente, você escuta repetidas vezes, cara. Não, não só escutava. E aí ela crava olha na só, sua mente. Não só escutava. A gente não tinha internet, essas porra nenhuma. Era fita cassete. Ou na rádio. E aí a gente comprava as revistas com as letras traduzidas. Não, isso eu não fazia. Eu tinha coleção. Letras traduzidas. Bis. O nome era Bis. Olha aí. O nome da revista. Aí vinha a música, a tradução, e aí a gente aprendia a cantar ali, porque tinha letra em inglês também. É, eu tinha coleção também, porque eu queria saber cantar a música certinho. Eu também. Eu tive vergonha de não saber. Ah, eu também achava um mico, porque eu cantava tudo errado. É, antes disso, antes de chegar no ponto em que a gente ouvia músicas que saíam as letras traduzidas na revista, eu sei todas as músicas do Trem da Alegria, e eu sei até hoje. Eu tinha o disco da Turma da Mônica, que tem as músicas dos personagens, e eu sei essas músicas até hoje. Ah, não, mas o Trem da Alegria eu amava, gente. Trem da Alegria eu também sei até hoje. Ninguém Liling era um chinês. Caraca, esse pedaço de queijo é Tinta e Clays. Mas o Tucano, meu irmão. O chinês era lelé da cuca. Essas músicas são todas erradas, maluco. Não, cara, completamente politicamente errada. Tudo é um preconceito do outro. Então... As pessoas levantam um pé sujo de cocô, sabe? Ih, pisei aqui numa merda dos anos 80. O Tucano levanta com um bolo de merda e fala, olha só o que eu achei. Caralho, Tucano. O Tucano abre o baú de merda. É, eita, eu tenho muito. Pera aí, deixa eu pegar aqui no celular. Olha só, cara, essas músicas infantis dos anos 80, puta que pariu. Tinha música que o cara falava, eles era o Balão Mágico que... Balão Mágico. O Trem da Alegria, que declarava amor a Xuxa. Trem da Alegria. O cara, Trem da Alegria. Juninho Bill. Acordo contente quando sonho com a Xuxa. É, isso aí. Entenda como quiser. Não, mas é, fala mais da letra. Entenda como quiser, né? É isso aí, não, ó. Não, Tucano, tem uma letra que ele fala, você é a culpada do meu banho demorado. É verdade. Caraca! É verdade. Caraca, é verdade. Eu não lembro. Isso Na verdade, sai da boca do Julinho Bill, mas isso são palavras de Sullivan embaçadas. É claro. Maldito. Os malditos. Esses caras fizeram milhões de Sullivan embaçadas. Sim. Milhões. Só na putaria das músicas infantis. Olha só. Na putaria das músicas infantis. Não, mas eles faziam música pra adulto também. Eles faziam música só pra adulto. Só que algumas eles davam na mão do Trem da Alegria. E da Xuxa, né? Xuxa Olha só, Voo de Táxi é uma música francesa, né? E tradução do Biafra. Mas isso é normal no Brasil. Vou de táxi, olha só. O Brasil traduz todos. Até hoje, a gente tá assim de bobeira, tô escutando rádio e toca uma música em inglês. Você não acredita que essa música não era brasileira. É. Mas olha só. Mas no banho foi só me tocar. Foi só me tocar. Que isso? Não vou de táxi? De repente. É. Lembrei do seu olhar. Caraca, what? No banho. Só me toca. Caraca, toca. Masturbanho. Masturbanho. É isso aí. E o pior de tudo, calma que tem. É, tudo bem, essa parte é bem forte, né? Pesada. Mas eu vou girar, você tava morrendo de saudade, mas nem lembro teu nome. É verdade. É. Tem a parte pior, porque até hoje a gente imaginava a Angélica no banho. Agora é o Biafra. É, maluco. A gente podia fazer dá-me uma. Dá-me com essa agora. Essa música podia ter uma versão nova, né? Vou de Tinder, você sabe. Vou de Tinder? Vou de Uber. Vou de Uber, né, maluco? Não, os aplicativos. Aplicativo de namoro, sei lá. Ah, meu Deus, tá bom. De namoro é foda, né, cara? De namoro. De pegação, é o namoro que tu não lembra o nome. O namoro que tu não lembra o nome. É, aquele que você esquece, né? São namoros rápidos. Você não compra um apartamento, você aluga um quarto por 12 horas. Esse negócio de música traduzida. Outro dia eu descobri, a minha cabeça explodiu ao descobrir qual era. Alguma música que a vida inteira eu achei que era música nacional e também era uma música dessa. Todo dia. Todo dia eu descobri. Um desses clássicos dos anos 80. É, os clássicos inacreditáveis, aí você. Ah, Marvin. Não, é. Acho que eu descobri Marvin. Marvin, não. Agora é só você. Sério? Eu fiz o meu melhor. E qual é? É a porra da música gringa, americana. Qual? Marvin, não, mentira, não é, não. I did my very best. Caraca! Malditos titãs! Até tu! Pelo no chão, com as mãos levantadas pro céu, implorando perdão. One day, Papa coming to his dying bed, put his hands on my shoulder, then in tears he said, Patches, I'm depending on your son to pull the family through. My son is all left up to you. Caraca, filho! Caraca, mentira, não, mentira, essa não. Não é, procura aí, Patches. Não, não é, cara. É? Tem aquela The Harder They Come, que é do Jimmy Cliff. Dizem que guarda um bom lugar pra mim no céu, logo que eu for pro Beleléu. E não é, né? É em inglês também, do Jimmy Cliff. Qual que é? A minha vida só eu sei como guiar. They never seem to hear even the cry. A minha mãe canta todas as músicas dos Beatles. Quando a gente ouvia Beatles lá em casa e tal, ela cantava todas as versões em português. Versão Yahoo. Ela cantava versão Yahoo. Nossa, não fala que ela canta Hey Jude em português. Hey Jude, pra que chorar? Não fique assim. Sabe, a vida ainda é bela. Teve no show do Paul McCartney, muitos anos atrás, que um amigo meu foi. E aí o Paul McCartney foi tocar Hey Jude. E aí começou, né? Hey Jude. E aí a galera toda, não fique assim. Não! Só que escorreu a lágrima dos olhos do Paul McCartney. De desgosto. Qual era o nome dessa novela que tocava essa música? Vamp, não era Vamp? Não, não, não. Era aquela que tinha o surfista com os seis filhos. Era Top Model. Era Top Model, isso. Top Model, isso aí. Top Model, Gaspar, né? Gaspar. Era o Gaspar, né? Nuno Léo Maia, não era isso? Nuno Léo Maia. Eu amava isso. Isso, Nuno Léo Maia. Cara, já foi galã. Tinha Naná, lembra Naná? Cara, já foi galã. Foi o nosso George Clooney, o Nuno Léo Maia. Não, ele tá bem mais velho. Ele fez A Gata Comeu também. Essa novela, Gata Comeu. Não, Gata Comeu não, é. A Gata Comeu não foi a novela? Gata Comeu é. Foi. Não, mas não é essa. Na época, né? Tinha Armação Ilimitada, vocês lembram disso? Eu amava, amava. Jubilou. Era maneiro, né? Pô, e o bacana. Era maneiro. Eu adorava. E a Zelda Scott. A Zelda Scott, André Beltrão. Zelda Scott. Cara, André Beltrão é algo a ser estudado, que a mulher tá inteiraça. É verdade. Enquanto o Jubilou lá tá apodrecendo. Jubilula, cara, tão... É muito sol, né? Caraca, muito sol mesmo. É muita água com sal, né? Então, Andréa Beltrão, ela não está total e completamente 100%, porque ela ficou pouco tempo do lado da Paula Toller. A Paula Toller, sim, ela emana radiação pra manter, entendeu? Pra manter estática as células, as pessoas não envelhecem. Então ela ficou perto... Eu fui dar um check outro dia da Paula Toller e continua, né? É impressionante, ela é impressionante, cara. Você foi dar um check, você tem um controle de qualidade, você checa mensalmente. É. Follow. Follow up. Cuidado como estão as músicas. Still young. Forever young. É. Paula Toller, check. Pablo, qual é a música, Pablo? Uma música dessa época, dos anos 80, que não foi traduzida e foi muito importante na vida de todo mundo que ia pros bailinhos, é London, London. Ah, London, London, London. Oh my eyes, nossa. É do RPM, né? É do RPM. Não, não é, do Caetano. É do Caetano Veloso. Caetano Veloso. E eles fizeram uma visão. Caetano Veloso ficou exilado em Londres, né? Na época da ditadura. Ah, é verdade. Isso, é. Mas eu conheci pelo Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, aquele disco daquele show. Agora me fala, que letra é essa, cara? Quando meus olhos procuram discos voadores no céu. Na década de 70 era só isso, maluco, que as pessoas pensavam. O Paulo Coelho tinha uma revista sobre OVNIs. O Lulu Santos traduzia todas as músicas. Todas as músicas. A maior parte dos músicos brasileiros tem música traduzida, gente. Não, mas o Lulu Santos é o rei. Talvez só, sei lá, o Legião Urbana não tenha. Lógico que tem. Tem, era italiana. Músicas italianas. Não. Ah, não, mas aí é versão italiana. Não, não, acho que ele copiou do italiano, gente. Fala em italiano, a música italiana traduzida pra português, que era aquela... Tem duas clássicas, né? Uma é aquela do Engenheiros do Havaí. Oh, do Vietnã. Ah, caraca. Não, a gente não vai falar de Engenheiros do Havaí, vai. Ah, eles são a escória do rock pop dos anos 80. Caralho, que absurdo. Como é que a gente fala assim, cara? Engenheiros do Havaí é a melhor banda dos anos 80. Ah, não. Caralho, não, cara, não, cara, não, cara, você tá maluco, cara. O papo é pop? Não, o Beto Gessig é o cara mais chato do mundo. Mais chato ele do mundo. Ele é chato pra cocô. O cara podia ser entrevistado no Roda Viva, mano. O papo é pop. O pop não poupa ninguém. Ah, não. A gente teve que passar... É tipo uma série chata do colégio. Você teve que passar com os amigos chatos, né? Tem que passar. Você teve que passar por isso, por Engenheiros do Havaí. Pra superar. Teve que passar. Não, cara. São as melhores letras, cara. Ele tem a música do Fidel e Pinochet. Tiram essa é maneira. É a única música maneira dele. Porra, olha que letra, cara. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Na época era maneiro, gostava. Essa era a maneira. Eu nem sabia que era deles. Mas aí, ó, pra contrabalancear, eles lançam uma música que é o refrão de um bolero, que você chora de tão ruim que é, velho. Qual que era essa? Que é cortar os pulsos. Não, como é que era essa? Léo, por favor. Cigarro no cinzeiro e uma cara embriagada no espelho do banheiro. Ana. Nossa! Essa. Seus lábios são labirintos. Ai, nossa! Desperta essa... meus desejos mais sacana. Ai, nossa! Essa música era muito ruim. Muito brega. Cara, mas era nos anos 80, cara. Você esperava o quê? Mas são os piores dos piores, cara. Pior foram aquelas músicas que destruíram nomes de algumas pessoas, né? Tinha certas pessoas. Tipo Marilu, né? Marilu. Tipo Silvia. Eu tinha pena de todas as Silvias que Silvia eu conheci. Não, cara, Silvia, não. As Silvias sofreram muito. Nós viemos de uma época que era bullying aggressive. Camisa de Vênus, né? Camisa de Vênus. Ô, Silvia. Eu tinha. Não, gente. Não lembro. Não lembro. Ô, Silvia. Eu tinha uma fita cassete do Camisa de Vênus que a galera ficava esperando eu chegar nas festas por causa dessa fitinha. Que era proibida. Era ao vivo e tinha aquela música My Way, tá qual é? My Way? A versão dele? I did it my way. Essa? É, mas na versão dele, do Camisa de Vênus. Naqueles tempos, quando eu era pequeno, eu já sabia do meu destino. E caminhando! Para! De norte a sul! Para, tem esse proibido! Eu vi muita gente! Eu prendeu os caras, a censura me prendeu, tomado. Cara! Eu me fudi! Mas resisti! Não, para, cara! Ele cantou igual? Nessa época era o fim da censura, amigo. Eu tinha acabado a censura. Podia qualquer merda. Aí podia qualquer merda. Basta dizer que nós temos o clássico, né? Um clássico imortal, um clássico para sempre. Quando acabar o mundo e os alienígenas descerem e encontrar uma fita cassete, vai só isso vai sobreviver da cultura. Eu já sei. Sônia. Exatamente Sônia. Isso que eu ia falar. Sônia. Cara, essa é o maior absurdo. É olha Steve só. Wonder. Eu tenho que dizer, com orgulho e lágrimas nos olhos. Léo Jaime mandou bem. Não. E o senhor K teve a decência de tocar Sônia na festa de casamento dele. Tocou, foi foda. Ficaram todos dançando em trenzinho. Foi uma coisa linda. E o senhor K puxando o trem com charutão na frente. Foi um momento. Sônia. Não fica se esfregando, que eu tô de Sônia. As senhoras do casamento, elas não conseguiam entender porque as pessoas faziam um trenzinho atrás do Fred, do senhor K, e rebolavam conforme tava a música indicava. Minha filha tá ali, tava dançando machixe ali. Nossa senhora, cara. Foi um momento que tem que ser respeitado. Foi um momento ímpar. Eu saí toda rasgada desse casamento. A roupa rasgada. Que isso? Eu juro pra você, o negócio foi... Saiu com fama de chincheira, toda rasgada... A roupa era alugada, eu tive que devolver. Conta essa história de você saiu com fama de chincheira da saiu com fama de cheiradora. Ela falou no começo do programa aí que ela foi convidada. Você já contou, mas conta de novo. O que? A história da chincheira? É, você tava na festa de casamento do senhor K. Suando pra caramba. Cara, tava um tomatelli. Nossa, gente, eu derrubei birita nos outros. Todo casamento eu derrubo birita em alguém. A portuguesa não só derruba birita em alguém, como ela escolhe o terno mais caro. Ah, é. O cara que tá mais arrumado é sem ela querer. Ela já derrubou birita uma vez no Hermenegildo Zegna. É, eu falei, não, Hermenegildo! O terno encolheu na hora, você via o terno encolheu. Não tem nada demais a história, gente. Eu tava suando, sei lá, já tinha derrubado bebida em 10 mil Hermenegildos. Aí eu fui no banheiro pra dar um tapa na pantera, mas não era o tapa na pantera. Você ia se maquilar. Eu ia maquilar. Tirar aquela cara de tomate, passar um pozinho pra tirar aquela cara suada. Eu ia passar um pó no nariz, né? Aí eu cheguei pra minha irmã, e nós fomos as duas pro banheiro, eu cheguei pra minha irmã, e aí? Ai, tô precisando do pó. Tá contigo? Aí ela, não. Aí ela falou, não, comigo. Aí eu falei, ai, não, ficou no bolso do Dave. Puta, vou lá pegar o pó com o Dave. E... no banheiro com os olhos, a tia do Fred, tia avó do vai pegar o pó com o Dave. Aí, não sei o que, a minha irmã, não, peraí, achei, tava aqui, ó. Aí achou dentro da bolsa o pó e era só o pó. Só maquiagem. Maquiagem. Cara, mas a mulher que tava no banheiro, ela chegou a respirar fundo. Ela, até que não tá tão Sodoma e Gomorra isso aqui. Quando a gente foi fazer a lista de músicas com o DJ, né? Vamos sentar aqui, parará, piri. Aí sentamos, restaurante bonitinho e tal. Eu, a Ruiva, Priscila, minha esposa, que está aqui ao lado. Restaurante tradicional da família brasileira. É, bonitinho. Nossa, minha queridíssima cunhada, né? Sentamos ali, toda. Então nós vamos fazer aqui, junto com o DJ, né? Queria fazer a lista aqui. Mas que tipo de música que vocês gostam, assim? Vocês querem uma coisa mais pop? Querem uma coisa, assim, mais axé? Aí eu falei, amigo, rock. Hã? Rock, anos 80. Eu quero que toque Sônia. Lab Hood. Eu quero que toque Sônia. Não, não, teve outra que tocou no casamento do Senhor K. Rio Babilônia. É verdade. Oh, oh. Eu fiquei esperando entrar a piroca gigante, eu fiquei. Quando eu ia falando a lista de músicas, só, o cara ia olhando assim e falava, como? Só quer que toque Sônia? Falei, mas Sônia, Sônia. Sônia, Sônia foi mais. Mas Sônia? Falei, é, meu amigo, Sônia, Sônia, Sônia. Não fica me assustando que eu tô de sunga. Essa, porra, você não tem aí? Aí o cara se piscar, sabe, olhando assim. Tenho, tenho. Mas é que eu nunca vi isso num casamento. Demorou, porra, vai ser a primeira vez. Tem aí o Babilônia? Tem. Você foi o Babilônia. Foi inacreditável. Tá boa. Eu fiquei procurando Neville de Almeida. olha só, essa música, Sônia. Sunny. É uma música imortalizada pelo Marvin Gaye, que chama Sunny. Eu achava que era do Steve Wonder. Na verdade é do Chris Montes. Então, mas aí, olha só, o primeiro verso é Sunny, né? Que ensolarado, né? Yesterday my heart was filled with rain. Ou seja, é uma música normal que foi violentada pelo Léo Jaime. Foi. Sônia não é uma música normal? Não, Sônia, não fique me excitando porque eu estou de sunga. Que coisa básica, porra. Poesia. Você nunca foi à praia? E o cara tá dando uma instrução clara, olha. Exatamente. Não fique me excitando. Não, é não fica me excitando, é não fica se esfregando. Não fica me excitando. Depois ele até continua. Ele foi muito específico na instrução dele, mas depois ele continua. Ele fala, não arme a barraca agora. Nós já vamos embora. Quer dizer, era um casal, bem resolvido, que estava no lugar público com medo de agredir as outras pessoas. É uma música sobre impedir o atentado ao pudor. É a família brasileira dos anos 80. Cara, ele é muito mais específico. Dá pra entender. Ele fala, Sônia, sempre que eu te vejo, eu não durmo. Porque é um casal ativo, quente. Sônia, e é por você que eu me masturbo, cara. Porra, mas a gente falou do Julinho Bill tocando Pastor Banho. Caraca, se o Juninho Bill e a Angélica e o Guilherme Arantes podem se masturbar no banho, por que, não, que o Léo Jaime não pode? Caraca. O Léo Jaime é o rei de escrotizar as músicas, cara. Ele tá na praia. E a cobra venenosa? Olha a cobra aí, minha gente. Eu sou uma cobra venenosa. O Léo Jaime tinha uma banda de humor, né? A banda de todas as músicas eram isso, era versão sacana. Gente! De músicas americanas. Vocês lembram do Yellow River na versão do. João Peco e os Miquinhos da Mestrada. Yellow River virou Ela é Horrível. Ela é Horrível. Essa é demais. Não, isso era um medley, né? Era um medley. Ela é horrível! Estou amando loucamente uma lambisgoia. Caraca. Estou amando loucamente uma lambisgoia que só tem dois dentes. É muito bom. E o cabelo dela, nossa, não posso nem falar. Ah, é dos Beatles. Fecha os olhos e sinta. 2 metros de pica. Mas 2 metros de pica era pra tocar no rádio, né? Que era 2 metros de pica. Não, 2 metros de pica. Ai, Léo Jaime, o que você fez? Quando eu falo que essa geração de hoje, se fosse levada pro recreio da década de 80, não durava 15 minutos, as pessoas acham que eu tô de sacanagem. Nós somos fortes de termos saído dessa geração com quase nenhum distúrbio psicológico. Gente, era normal isso. Teve Blitz. Blitz era muito bom. Blitz era legal. Eu tinha um LP, bolachão, um vinil do Blitz. Foi o meu primeiro disco que eu ganhei. As duas últimas faixas de um lado eram arranhadas à mão pela censura. Caraca. Porque o disco foi impresso lá, foi produzido. E depois a censura falou, olha, essas duas falam muita bobagem, tem que cortar. E aí eles cortaram. E qual que era? Greg e sua gangue? Não sei. Pablo, qual é a música, Pablo? Tinha uma música chamada Tell Me Once Again. Thelma, eu não sou gay. Thelma, mas o Ney, né? E o Ney Mato Grosso gravou, cara. Isso, do Ney Mato Grosso, isso. Porque é genial eles terem dado isso pro Ney Mato Grosso gravar, cara. Thelma, eu não sou gay. O que falam de mim? Olha, que maluco, é um monstro, maluco. Mas essa música era legal. O Alexandre e o Jovem Nerd, eu tenho certeza que não. Azaghal e Tucano, eu tenho quase certeza que sim. Guga, eu não, eu fico na dúvida. O quê? Fausto, Fawcett. Seus robôs efêmeros. Exatamente. Eu ouvi. Já foi no show de Fausto, Fawcett. Não, show, porra? Infelizmente não. Exagera. Gostaria de ter ido. Eu tentei ir uma vez, mas não consegui ingresso. Deus, eu fui também. Fui no Canecão. Foi lindo. Eu fui na praia. Regininha, Poltergeist andando naquela passarela e as pessoas quase que se matando. É. Tem um anão nesse programa aí que era maluco pela Regininha Poltergeist. Eu já tive... Olha aí, garoto! Amém, Regininha! Amém! Amém. Nesse mesmo festival, foi um dia agitado, nesse mesmo festival que eu dei o churique de sorrisol no cara do live, a Regininha jogou uma camiseta pro público e eu fiquei com a manga. Uma manga, caraca! Caraca! Porque virou um trapo a camiseta, né? Cada um pegou um pedaço. Era um zumbi destruindo a camiseta dela. Ah, caraca! Era inacreditável, cara. Regininha Poltergeist e Marinara, olha, era um negócio que simplesmente não existia naquela época. Parecia que vinha de fora. Quando a Mônica tinha 5, 6 anos, a gente andava de carro pro São Lourenço e eu ficava tocando Fausto Fawcett de Katia Flávia, né, no rádio. No... E ele achava que o Fausto Fawcett fala muito rápido, né? Fala. Ele achava que era russo, ele não entendia a letra da música. É. Aí tem disso também, de músicas que você acha que tá falando em uma língua e não é. Ah, eu sou, nossa, rainha de entender tudo errado. Principalmente em português. Português. Tinha uma música do... Ai, tinha uma música, como é que era? Acho que era do Gabriel Pensador. Mas não era, não. Tinha uma colega de escola que achava que aquela música Pacato Cidadão, do Skank... Era Macaco Cidadão. Era Macaco Cidadão. Macaco Cidadão! Eu tava totalmente alheia. Lembra daquela música tocando B.B. King sem parar? Eu achava que era. A Ruiva tá falando aqui do lado que pra ela era trocando de biquíni sem parar. Essa é um clássico, né? Mas... Eu falei isso pro Alexandre hoje de manhã. Esse aí é o maior clássico de todos, trocando de biquíni. É. O cara devia oficializar que a letra é essa. Lembrei com a música do Gabriel, pensou que eu achava. Você trocar de biquíni sem parar, né? Trocando de biquíni sem parar. Na festa, na madrugada, rolando o som. Trocando de biquíni sem parar. Faz todo sentido. Era uma loucura. Não fazia o menor sentido. Achei que foram limpos, entendeu? Até pra década de 80 era uma loucura. Trocar de biquíni sem parar. Tinha uma música do Scorpions que eu achava que o começo era em francês. Uau. É, Wind of Change. Ah, sim, parece mesmo. Mas como é que é? I follow the Moscow. Down to Gorgi Park. Ah, Gorgi Park. Não é francês? Listen to the wind of change. Eu achava que era francês. Como é que é a letra? Peraí, Winds of Change. Essas são as músicas que a gente chamava... I follow the Moskva down to Gorgi Park. Ai, você achava... Caraca, eu achava que era uma parada francesa mesmo. Moskva. Na nossa época, a gente chamava essas músicas aí de Mela Cueca, lembra? Mela Cueca. Errado também. Era. Mas a gente chamava. Ué, você não lembra do U-Tererê? U-Tererê. U-Tererê. Década de 90, foi grande. É U-There It Is. Ah, mas você tá pedindo demais, né? E aí aqui foi o tererê. Isso virou gíria, que na época, hoje em dia seria um meme. Virou meme. Na época era gíria. E tinha o primeiro funk, assim, que eu me lembro. Chacho Mary. Sei lá. Caralho. Isso. É Chacho Mary, baby. Chacho Mary. O Azaghal tá escutando Chacho Mary. Outro dia eu tava cantando Chacho Mary, baby. Outro dia que eu descobri que era Exaltomatic. Exaltomatic. Chacho Mary é muito melhor. Chacho Mary. Quando a gente descobre a letra, depois de um tempo... Não é chocante quando você descobre o significado da música que você cantou a vida inteira, tipo Lately, do Stevie Wonder. Sabe? Toca aí, Léo. Música é linda, maravilhosa, melodia, sabe? Lately, essa música é linda, gente. É linda. A letra é a música de corno. Ele é o corno falando que ultimamente a mulher dele está saindo muito de casa, tá voltando perfumada, essas coisas. Tá voltando perfumada? É! Ela tá usando outro perfume que ela nunca usou. Tá voltando 3:30 da manhã de cabelo molhado. Exato. Cheiro de sauna. Mas essa tem a versão em português. Vão dizer que são tolices. Isso! Podemos ser felizes. Olha só. Mas como é que é o refrão? Dessa vez doeu demais. Isso é música de novela, hein? É música de novela. Total, total. Todas as músicas viraram música de novela. Todas, todas. Agora, na verdade, a maior parte dessas músicas a gente só descobria que existia porque tocava na novela. É. Nossa, todo mundo tinha que ver novela. Era, gente, eu tinha LP das novelas. O regime, né? O regime militar obrigava os cidadãos a verem novela. Gente, e as novelas sempre lançavam LP internacional e nacional. A gente via muita coisa também no Chacrinha. Eu odiava Chacrinha. Eu odiava Chacrinha também. Odiava. Eu não odiava, eu odeio. Alô, dona, não sei o quê. Mas hoje em dia eu acho maneiro. Eu fui ver outro dia um programa do Chacrinha. Falei, caralho, como as pessoas ainda endeusam ele, falando assim, o cara é um mestre da comunicação. Que bom, cara, que você tá falando isso, porque eu também nunca entendi. Eu também nunca entendi. Eu também não. Ô, gente, ele descobriu vários talentos. E não dá pra entender nada do que ele fala. Eu tuitei isso um dia e um monte de gente falou isso aí, Guga. Falou assim, caralho, eu pensei que só eu que achava que ele era um merda. Ele lançou várias... É o Barramalho, o Fábio Júnior, tudo veio do Chacrinha. Mas o Chacrinha devia ser... A gente não deve conhecer a história do cara, não é possível. Ele devia ser grande coisa no rádio, e aí foi pra TV, e tereré, já tava... Entendeu? Abelardo Barbosa, pá, pá, pá. Tá com tudo e não tá prosa. A música já é de velho, né? Tá com tudo e não tá prosa. Caralho, meu irmão. Abelardo Barbosa. O cassino do Chacrinha. Abelardo... O cassino do Chacrinha não é cassino, é discoteca. É. Exato. Ô, Terezinha. É um barato. É um barato. Ele lançou várias pessoas importantes. Quando você me diz que ele lançou Elba Ramalho, essa frase não faz sentido. Lançou Maurício Duboc. Não lançou, meu pai. Elba Ramalho é discípula de Astaxeran. Foda-se, eu não sei quem é ele também, então tá bom. Não, gente, eu conheço. Maurício Duboc, o Sr. M, já foi no Chacrinha. Já cantou no Chacrinha. Olha, cantou no Chacrinha. E eu achei uma foto dele no Chacrinha aqui. Ah, não. É... De bigode! Olha que só fantástico! De só de mentira. Bigode? Mentira! Só de bigode? Pai, só não. De bigode pelado, só de bigode? Trocando de biquíni sem não parar. Não é tá pra fazer de abala. Pablo, qual é a música, Pablo? O meu pai já tocou nos Trapalhões. Lembra dessas músicas dos Trapalhões? É, uma vez o meu pai. Os covers que eles faziam no programa. Puta merda, onde é que... O primeiro... Isso tem no YouTube até hoje, você procura, tu acha, cara. Tudo no YouTube, Fred. Isso tem no YouTube até hoje. Até hoje. Até hoje. Ô pai, eu quero me casar. Lembra do... Eu quero matar... É. Não, tu não é do... Ah, eu quero me casar. É, olha, tocando um monstro. Ô, minha filha, você diga com quem. Exatamente. Isso é muito bonito. Eu quero me casar com... Essa música é extremamente machista, cara. É muito bom. Mas, gente, nossa. Era nossa nessa época era tudo errado, gente. Essa era a nossa infância. Olha, essa é pra nova geração ver que realmente houve alguma evolução. Não tem moleza, não tem moleza. A gente foi criado nisso aí. Eu quero me casar com o Marlon Brando. E aí ele fala com o Marlon Brando, você não casa bem. Por quê? Vocês não lembram? Não. O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. E aí depois vai manteigar o seu... O Marlon Brando manteigou a Maria Schneider. E depois vai manteigar você também. Que absurdo, cara. Gente, que absurdo. Não, agora eu quero ouvir toda a versão dessa música, vai. Quem mais que não casa bem? Depois do Marlon Brando, né? Não vou pegar você também. Papai, eu quero me casar. Oi, minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o economista. Economista, você não casa bem. Por que, papai? Economista mexe muito nas poupanças. E as depois vai mexer na sua também. Tem uma música clássica, que é o Hotel California, que é uma música... Welcome to the Hotel California. Exato. E aí, amigo nosso de trabalho, quando eu trabalhava amigo em agência, teu. Amigo meu de trabalho, nossa, não conheço. Ele amava essa música desde sempre. Ah, eu amo essa música da minha vida e tal. E ele... Até descobri. Era evangélico, é super evangélico. E aí a música fala sobre uma alma penada, né? Que tá no hotel perdida, né? E aí, cara, aí a gente ficou, sabe, quando o bonequinho de neve no Frozen canta que ele adora o verão, que quer ver como é que é o verão. E a gente assim, tipo assim, eu conto, a gente conta pra ele, não conta. Aí, cara, um dia contaram pra ele qual era da letra da música e ele ficou arrasado. Ah, gente, o cara ficou muito... Não, sério, ficou pendo, cara. Ficou muito na merda, cara. De caralho, mano. E aí, outro dia eu escutei uma versão evangélica da Hotel Califórnia. Deve ter sido ele. Pô, né? Ele deve ter corrido até, cara, eu vou legalizar essa música. E tem uma versão evangélica, cara. Como é que é, gente? É, foi então que eu descobri a resposta. Melhor que isso, só hora extra, hein? Ah, é, nossa, hora extra, qual que é? Deixa o cara fora disso. Deixa o cara, Deixa o Jack Burson fora disso. Vocês têm música que vocês só sabem, tipo, um verso? Várias. Quase todas, praticamente. Quase todas. Ah, por exemplo, ó. I should have been better. I should have been better. É, só sei isso. Né? I should have been better. I should have been better. I want to understand. Can you forgive me? Tem uma do The Police que eu só sei uma frase e essa frase não quer dizer nada. Du, du, du, da, da, da. É isso aí, né? Tem uma música do David Bowie que eu só sei uma frase. Qual? This is not America. Mas é só o que importa. A música inteira podia. Na verdade, a música inteira é isso. O resto que ele fala é irrelevante, malandro. Xadê, eu só conheço. Smooth operator. Só isso. Xadê. Ora, essa eu cantava babueira. Babueira. Qual que é? Eu cantava babueira. Babueira. Não existe Xadê? Nos elevadores do mundo inteiro. Nos elevadores do mundo inteiro. A Xadê compra uma mansão por ano com essa música, cara. Pode crer. Ela fez essa música e ela não precisa de mais nada na vida. Não, essa gente, música... a Xadê tem uma porrada de música boa. Uma porrada. São todos iguais, é que nem o Jamiroquai. Mas escuta um monte de música, são todos iguais. Não, são iguaizinhas. É, porque essas músicas, aquela outra Chicago, já é outra música igual. Coast to coast, anana, Chicago. Não, é a mesma música. É a mesma. Ah, não, mas são todas iguais, hein? Aquela outra música é Chicago. Quero ver Chicago, né? Quero ver Chicago. Eu gosto de músicas que tenham partes que não tenham frase, que aí eu consigo cantar. Tipo I Love It Loud do Kiss. Ah, só sei. Só isso. Eu ouvi uma vez, eu não sei se isso é verdade, na verdade nunca procurei saber se isso é verdade ou não, então vou levantar aqui o boato. Que algumas músicas do Seal, ele não tinha uma letra específica, exatamente para as pessoas cantarem como elas achavam que deveria ser. As pessoas cantam o que eles querem cantar. You get a little crazy. É isso? Tinha as palavras, você tem que chegar. Tinha um milestones, crazy, survive. Exatamente. Você tem que... Survive. Exatamente. Eu tô ficando crazy. They're never gonna survive. Essa é outra. Não sei se isso vai. É a única música do Cid também do mundo, né? Não, ele tinha outra. É outra do Batman Robin, do Batman Forever. Como é que é? É, essa maneira. Também que ninguém sabe a letra. Não, é impossível. É impossível. Um tempo atrás, lembra quando tinha 1406? Tinha propaganda da coletânea The 70s. Uhum. E aí passava várias músicas, uma atrás da outra, assim, tipo, trocava um pedacinho de uma música e outra. E várias músicas, eu só sei aquele pedacinho, até hoje, porque eu nunca comprei a coletânea. Uma fascinante viagem musical pela década dos anos 70. Uma coleção exclusiva da Sony para você. Qual? Não, agora canto. Tem uma que é Last Train to London, que é assim, Last Train to London. E eu não sei o que tem depois. Tem uma outra que é The Love I Lost, que é The Love I Lost. E eu não sei o que tem depois. tem um monte de música assim, Casey and Sunshine Band, Earth, Wind and Fire. As bandas que o Léo Lopes gosta, sabe? Tipo, um dia eu vou encontrar essa coletânea, eu vou comprar e dar de presente pro Léo Lopes. Então, eu tinha uma parada que ficava muito gravada na minha mente, que a gente, na nossa época, na década de 80, gravava músicas que passavam no rádio. Ah, eu gravava. Né? Você pegava fita cassete, dava rec, e aí com isso você gravava todas as vinhetas. Transamérica! Exato. 3h47. É, odiava. Transamérica, 15 para as 3. E aí, pra mim, isso é só pra mim, é uma experiência individual. A música A Whole New World, do Aladdin, sabe? Aham. Uh-huh. Quando ela termina, For You and Me. Então, começa a música do Michael Jackson, que ele cantou com o Slash, aquela. Sabe qual é? Que música é essa que ele tocou com o Slash? O Axl Rose tocava todas as músicas com o Slash. Não, Michael Jackson. Ah, bom. Black or White. Não, não era. É essa. Com Paul McCartney. E aí o que acontece? E às vezes essas coisas ficam marcadas na sua mente. Por exemplo, Greatest Hits 1 do Queen. Acho que muita gente teve esse amo, disco. Eu amo esse todas as músicas. Uhum. Então, quando termina... Bohemian Rhapsody, tem que entrar Another One Bites the Dust. É, sim, exatamente. Se não for assim, tá errado a música. É. Porque não é uma música, não são duas músicas, é uma música inteira, entendeu? É, tem que ser... Nothing really matters to me. Anyway, the wind blows. Boa. Exatamente. Esse disco que o Jovem Nerd tá falando, eu penso nele muito parecido com o The Wall, do Pink Floyd, que é um disco pra você ouvir inteiro, do início ao fim. Se você pegar uma música solta, beleza, é boa e tal, mas a experiência do disco é pra você ouvir de início ao fim, porque é uma ópera, entendeu? É uma parada que foi pensada como um todo e não só como uma parte. Aqui ainda no Queen, depois, o Guga, depois de We Will Rock You, tem que entrar o We Are the Champions. Quando termina, final, I paid my dues. É assim, essa é a ordem, entendeu? E aí outro dia eu tava ouvindo o rádio do carro e tava tocando We Will Rock You, e logo depois entrou o We Are the Champions. Eu falei assim: respect esse DJ, vai tomar no cu. Esse cara sabe a ordem de tocar as paradas. Não, não são duas músicas separadas, é uma música só, porra. Faz parte de um ciclo. Tinha os medleys que tocavam em festinha de 15 anos também, que tem do B-52s, lembra? B-52s. Puta, B-52s eu adoro, cara. Muito maneiro. Eu era... Qual era? Canta aí um pedaço. Candy. Ah, eu não lembro o resto. Só lembro Candy. Cara, eu ouço essa música até hoje. Mas essa música nem é do B-52s. Você sabe que essa música é do Iggy Pop, né? É mesmo? O Jovem Nerd já sabe quem é o Iggy Pop? Continua sem saber. Eu sei quem é. Eu posso ser travado na ruiva do B-52s e eu achei que era dela. Tinha um medleyzinho de B-52 que tocava em festa de 15 anos. Tinha aquele outro Jive Bunny and the Master Mixes. Putz, isso era muito bom. Eu tinha isso. Era só músicas dos rock dos anos 50 em medley. Elas são muito melhores, todas misturadas, uma atrás da outra, do que elas separadas, como elas foram. Com certeza. Porque a mixagem, né? O remix que o cara fez pra esse disco deixa elas mais rápidas. Elas originais são muito lentas. São um saco. É que nem Elvis Presley. Tem aquele disco do Elvis novo, né? One, sei lá, que a capa é dourada. Sim. Ficou famoso na Little Less Conversation, Little More Action. Foi uma... Ela, no disco, é maneiríssima, que ela é rápida. Nossa, Elvis era um cara à frente do seu tempo. Não, não era. A música original era A Little Less Conversation. Caraca, velho, Tu vai falar mal do Elvis Presley agora, na minha frente, é isso? Não, vamos falar mal do Willie Iglesias tocando agora. Não, caraca, não faça isso, porra. Por que não o Willie... O Willie Iglesias... Eu sei que pelo menos 87% das pessoas têm o DNA dele. Porque ele passou o rodo, ele né? Passou no mundo inteiro, mano. O cara, olha só, ele era goleiro do Real Madrid e ele largou essa carreira futebolística para cantar. Mas ele largou porque ele sofreu acidente de carro, você sabe, né? Ele era goleiro, aí ele sofreu acidente de carro, ficou fudido, não podia mais Sério? Ser goleiro. Caraca! Aí ele falou, então eu vou cantar. Cara, não acredito. Ele podia ser o que ele quisesse na vida, ele cara. Podia. Ele não usa meias, cara. É um cara que não usa meias. Pra mostrar as canelas bronzeadas. Ele resolveu usar camiseta gola canoa com blazer por cima. E lançou essa moda. E mocassim sem meia. Pra mostrar o bronzeado das pernas. Das canelas. Agora, Azaghal, qual é a melhor música dele? Espera um pouco. La nave del ouvido. Espera um pouco. Assim, quando você fala expera, não é expera. Tem que dar um... Expera. É, exato. Expera. Expera. Expera um pouco. Não, peraí. Não. Deixa o Tucano que tá demais. Vai, Tucano. A gente discutiu isso uma vez, que tem duas versões dessa música. Uma que ele gravou com espanhol mais argentino e outra que é uma que ele canta puxando o ar. Assim. Espera um pouco. Aí tem o outro que é... Espanhol. Espera um pouco. Nossa, gente, que coisa mais... A boca mole, né? A boca mole. Tá cagando. Para ele bater. Apertando o lar. Felicidade. Olha, vocês dois cantando é um broxão inacreditável. Não poderiam nunca fazer aquele negócio de... É, feliz. Cantar na janela. Cantar na janela não ia rolar, Serenata. Gente. Serenata não dá. Essa é a música tema de eu e a senhora Tucano, né? Espera um pouco? Vocês sabem disso? Não. Espera um pouquinho? Não sabia, não. A gente bebe um pouquinho e canta no karaokê. Tá explicado. Uma vez a vizinha tava ouvindo Joelma, no máximo, assim, e nossa, era em loop, Joelma, tá ligado? É. Aí eu falei assim, bom, ela quer brincar, vamos brincar. Então vamos pra guerra. É, botei as caixas de som na janela, botei o Julio. Botei o Julio e eu e a Bárbara cantando. É que espera um pouco. Foi sensacional, acabou rapidinho a cantoria da mulher. Acabou com a Joelma. Meu sonho é ver um show do Rulito. Meu sonho. Mas tu não foi ver? Mas tu sonha. Não, ainda não. Já fui no Leo Rich, foi foda demais. Não, mas peraí, calma aí, acabou. Ele fez o último show aqui. Não, mas eu vou onde for, cara. Eu vou atrás do homem. Vai nada, nunca foi. Que vai ter que virar morrer, né? Tem que ver o show do Julio Iglesias nas Ilhas Canárias. Vai rápido, porque daqui a pouco só vai sobrar o filho dele. Pelo amor de Deus. Ai, como é que é o nome dele? Henrique Iglesias. Ele tem dois filhos, né? Um que puxou a ele e outro que, mais ou menos, né? Esse é Henrique Iglesias aí, ele é garoto propaganda de uma marca de camisinha tamanho menorzinho, sabe? É verdade. Caraca, eu ia falar, é uma tristeza pro pai, né? Não, eu me lembro do outro filho dele, também era bonito. Só que não fez tanto sucesso. Mas tem um cara que canta tão bem quanto o Julio Iglesias, só que é baixinho e não tem o mesmo mojo do Julio Iglesias, que é o Alejandro Sanz. Ai, amo, gente. Ele é bom. Nossa senhora. Alejandro. Aí. Ah, não, gente, eu tenho um crush nesse homem. Ah, que voz é aquela? E ele não fala poquita, man. Ah, que isso. Muito melhor. Acredito. Coração partido, sei lá. Pablo, qual é a música, Pablo? A gente tá nesse nível de loucura de Julio Iglesias, daqui a pouco a gente vai entrar em Andrea Botticelli. Isso. Ah, Botticelli? Botticelli? Eu vou fazer um Botticelli antes de dormir, vou escovar os dentes e fazer um Botticelli. Qual é o nome daquele cidadão? É, coitado, ele acabou de estar aqui, Curitiba. Andrea Botticelli. Andrea Botticelli. Botticelli, cara, Botticelli. Botticelli é do que pinta quadro, não é? Então, ele desenhava tudo gordinho. Então, ele cantava e desenhava tudo gordinho. Não tem problema. Andrea Botticelli. Vamos falar agora de Laura Pausini também. Adoro a Laura Pausini, gente, adoro. Serginha! Ela sempre fala Serginho Grosso. Serginha! Adora Brasil, Serginha! É. Lembra no Nerdcast de bandas de garagem que eu contei uma história que a gente ia fazer um festival e o cara emprestou o equipamento, mas ele não dirigia e a gente tinha que buscar o equipamento na puta que pariu? Uhum. Aí eu me juntei com uma outra galera da escola, eu consegui o equipamento, mas eu não dirigia ainda. E aí eu descobri uma galera que tinha carro já, que tinha carteira de motorista e tal, e foi. E aí eu fui com essa galera na puta que pariu buscar o equipamento do cara. E eu não conheci o pessoal. Eu fui no carro com eles numa viagem, sei lá, uma hora, sem nunca ter visto os caras antes. E os caras estavam ouvindo o disco novo do Iron Maiden, que era o X Factor. Era o primeiro disco sem o Bruce Dickinson. E que eu nunca tinha ouvido até então. E tinha uma música chamada Fortunes of War. A letra, o refrão é assim. Fortunes of War, Fortunes of War. Vocês entenderam? Fortunes, ou Fortunas of War, da guerra. Fortunes of War. Nossa, eu realmente não tinha conseguido. Obrigado por ter dado vídeo. Pois é, mas esse é o ponto. Ele fala com o sotaque inglês, agora rainha da Inglaterra, e não dava pra entender o que ele tava falando. E pra mim, ele tava o tempo todo falando vote no Jabor. Nossa! Vote no Jabor, eu tava ouvindo vote no Jabor. Não era vem no Jabor, era tipo vote no Jabor, entendeu? Vote no Jabor. Nossa! Só que eu tava achando engraçadão isso, mas eu não queria falar pra ninguém, porque eu não queria. Eu não conhecia os caras, entendeu? Eles estavam mó sérios, assim, ouvindo a música. E eu não queria falar isso, né? Tipo, com os caras que eu não conhecia. Aí eu fiquei lá segurando um tempão, assim, eu só ouvindo o cara falando vote no Jabor, e eu vou ficar calado, não vou falar nada. E aí uma hora, assim, do nada, um cara vira pro outro e fala assim, vote em quem? Aí o outro... Aí eu, cara, no Jabô. Não acredito. E aí eu comecei a me mijar. Bote o Jabô. Girl, you know it's true. Vou levantar pra cortar, por favor, Milly e Vanille. Eles eram dublados. Esse era o contrário. Eu nunca acreditei que aqueles dois bailarinos magrinhos eram os donos da voz. Ah, até parece, Tucano. Eu sou ateu, mas juro por Deus. Não, mas sabe por quê? Sabe por quê, portuguesa? A parada assim, não é que eu sou perspicaz. É porque é o seguinte, eu ouvia antes de ver. Eu sempre ouvia. Girl, you know it's true. E aí eu imaginava um negão, sacou? Uh-huh. Parado assim, ó, preparado, tá ligado? Aí, quando apareceu os dois dançando e magrinho... Com aqueles telerezinhos. Aquele terno gigante, ombreirona, né? Eles eram bizarros, com aquelas pernas fininhas. Não pode ser isso. Sabe o cara que eu confundia com o Milly Vanille? O Terence Trent D'Arby. Sim. É justo, todo mundo. eu nunca quem é gente, quem é, eu não lembro quem é Terence Trent D'Arby. Ah, como é que era a música? Wishing Well. Isso, Wishing Well. Caraca, mesmo, parecido. Ele parecia o Milly Vanille, né? Parecia. Ele não era o Milly Vanille? Não era, ele era bom separado, sozinho. Não, vai ver que depois que foi destruído o Milly Vanille... Ele é um ex-Milly Vanille, será? É, vai ver que é. Gente, tá bem... Olha, eu acho que é. Trinille. Milly Vanille, Trinille. Eles brigaram, o Trinille virou Terence Trent D'Arby. Esse negócio de a pessoa que dança muito e canta nunca me convence. Pô, uma pessoa consegue cantar sem ficar... Ah, não, então o Michael Jackson nunca te convenceu. Michael Jackson é um... Ah, não, claro que não, gente. E a Daniela Mercury? Ela canta bem dança. Agora tu entrou num terreno que é musas do carnaval, né? Do carnaval, do axé. É, não eu vou falar do carnaval como geral, do carnaval baiano, digamos assim. Porque né, tem a Claudinha Leite, antes tinha a Ivete. Começou com a Daniela Mercury. Não, começou com a Gal Costa. Gal Costa foi a primeira musa do carnaval baiano. Tucano, você largue tudo que você está fazendo profissionalmente agora e vá ser cantor. Largue agora. Largue tudo. Largue tudo e vá cantar, menino. Você merece. Você é muito bom. Pablo, qual é a música, Pablo? Outras músicas de Tito de errado. Djavan. Amarelo deserto e seus temores. Amarelo que era deserto. Amarelo deserto. Não. Fazia sentido pra mim. Amarelo deserto, não. Não. Amar é um deserto. Então, pra mim era amarelo deserto. O deserto amarelo e seus temores. Tem uma do Barão Vermelho. Qual? Que é, por você eu largo tudo. Eu achava que era carreira de Eruca Mudo. Nossa. Caraca, what? Carreira, dinheiro e canudo, né? O Jovem Nerd, ele entendia certo. Só que compreendi errado. Vou apertar, mas não vou acender agora. Então, a primeira vez que eu vi isso... Ele entendia as palavras corretamente, mas ele não conseguia captar o significado. Não. Sabe quando você... Não. Sabe quando você... É porque assim, eu realmente não conseguia captar o significado. Mas sabe quando você imagina por um segundo o que você está ouvindo? Então, a primeira vez que eu vi isso foi na escola e o cara chegou assim, vou apertar, mas não vou acender agora. E aí, a primeira coisa que eu imaginei foi o cara apertando um interruptor da luz... E a luz... Que a luz... Nossa, Deus. Mas sabe, mas eu não queria controlar. Foi um pensamento... Ele é muito nerd, né? A serenidade no olhar de quem nunca subiu o morro. Porra, assim, eu sei que não faz sentido, mas foi a coisa que me veio na cabeça quando eu vi. Eu apertava, opa, não vou acender agora. Eu tava imaginando algum defeito no mecanismo da luz. Já foi longe. Você imagina por que a luz acendeu, né? Era sobre manutenção. Né? Tinha umas tirinhas da revista Magic que era isso. É o pé da letra. O adulto falando uma frase, tipo, não sei quem tá botando as manguinhas de fora. Aí uma criança imaginando um cara botando as mangas, frutas pra fora. Isso, fruta rolava fora na Magic isso. Mesmo. Então, mas é porque eu não conhecia o conceito de apertar a parada pra acender. Eu não entendi esse conceito. Não entendo até hoje, é pra apertar pra acender. Não tô entendendo até hoje. Agora, deixa eu voltar pra vocês. A música Paralamas de Sucesso, Alagados. Como é que é o refrão? Ninguém sabia o que é French Town, né? É, ninguém. Não é French Town. Ninguém sabia o que é. É French Town. Ninguém sabia. French Town, é. Então. É da Jamaica. Alagados, cristal, eu ouvia. E alagados no quintal. Alagados sem sal. Alagados. Sem sal. Eu já vi o pessoal meio chato, meio apático. Alagado sem sal. É Trent Town. É uma favela jamaicana, né? Ou da África do Sul, não sei. É, uma favela. Trent Town, favela da Maré. É de Kingston. Uma tanta favela no Brasil que era pra ir buscar uma lá em... Não, depois favela da Maré. Ele fala Trent Town e depois favela da Maré. Mas ninguém entendia isso. Quando eu comecei a ouvir o Nerdcast, eu entendia que você falava aquele cheiro a todo jovem nerd. É, a eu galera sei, nova não entende o lambda. Eles não sabem o que é. Só muito tempo depois que você foi me explicar que você fala, aqui é o Alexandre Ottoni, o Jovem Nerd. Você falava tão rápido. É, isso é normal, gente, ele não fala direito. Aqui parecia o quê? Aquele cheiro a todo Jovem Nerd. Eu achei que era baiano, sei lá. Aquele cheiro! Achei que era baiano. Um cheiro! Aquele cheiro a todos os Jovem Nerd. Cheiro. Caraca, agora tem que falar assim pra sempre. Pra sempre! Pablo, qual é a música, Pablo? Todo mundo tem uma música de casalzinho, vai. Todo mundo tem música de casalzinho. Essa é a nossa música. Então. Quer saber qual que é minha, hein? A gente tem a música. Ih, agora olhou aqui pra ela. Tem a música. Olhou tipo, ih, cacete. Não tem cacete. Qual é a música? Barry White, a Million Dollar Baby. Não, Barry White. Não, peraí, gente. Olha só. Barry White não, me respeita. Barry White era a música da marmita. Que mané marmita? Eu não fiz parte dessa marmita. Tu tem que olhar pra mulher e falar, deixa o negão entrar. Olha aqui. Aumenta o som. O Azaghal. My Million Dollar Baby. Tinha um carro. My Pretty Sexy Lady. Tinha um carro que só cabia duas pessoas. Ele e mais uma pessoa. E ele dava o nome do carro de Marmitex. Só leva o que vai comer. Né? Ele era muito escroto. E no Marmitex só tocava Barry White. Só tocava Barry White. Aí eu virei... Uma vez eu entrei no Marmitex. Aí eu virei pra assim... Tinha um carrossel de CDs, só com CDs do Barry White. Aí eu entrei e falei assim, se você tocar Barry White, eu vou dar na tua cara. Porque tu me respeita. E aí, a gente ficou... E aí, tu ficou coaching. Não, a primeira coisa que ele me mandou por e-mail foi uma música do Barry White. Claro, gente. Sendo. Eu falei, meu amigo, não vai colar, não. Colou, tá aí, ó. Não vem com essa colou, musiquinha. Colou é bonito. Colou bonito, amigão. É porque eu adoro o Barry White. Ah, quem não gosta? Adoro aquela voz, gente. Aquela voz grossa. Quem que resiste aqui? What a night for dancing. What a night for what romance. What a night for romance. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.